A odisseia se inicia, mais uma longa trajetória, do fundão da periferia, mais um capítulo da história, escrita, narrada, poeticamente recitada, produção independente, acredite, corra atrás, faça, aliança racial, meu estilo de vida, 100% original, somente Deus, a supremacia, no mundão de passagem, reverenciando o universo, com fé e dignidade, é relativo sucesso, caminhamos de mãos dadas, entre a vida e a morte, convicção nas palavras, o coração bate forte, emoção, sentimento, iniciativa, atitude, atualizando o argumento, tim-tim saúde. Um brinde a todos que colaboraram, incentivaram e acreditaram de verdade. Família, amigos, o sonho virou realidade. Assino essa obra, maior orgulho, satisfação total. Guido, originalidade, aliança racial. É nós uma só voz, agimos com fé. É desse jeito assim que é. Aliança racial, originalidade. Originalidade é o que manda no som. Sentimento, atitude, lealdade prevalece, vamos nessa. Quem duvidou vai ter que aplaudir. Aliança racial, originalidade. Assim que tem que ser. Uma pancada sonora, fazendo um arregaço. 100% ousado, sigo a trilha novamente. Quem duvidou vai ter que aplaudir. Lealdade prevalece, vamos nessa. Aliança racial, originalidade é o que manda no som. Aliança racial, uma pancada sonora, fazendo um arregaço. Aliança racial, originalidade da verdade. Aliança racial, 100% ousado, sigo a trilha novamente.